andresilismoral.com.br. Ave Maria, rapaz. Da fofoca me mandou morar na rua, abandono a de casa pra morar com as tchuca. Eu vivo na gandaia, então não se iluda, nem vem toda revoltada pagando de maluca. Não nasci pra casar, nasci pra dar piru pra... Ai, não nasci pra casar, nasci pra dar piru pra tchuca. Não nasci pra casar, nasci pra dar piru pra tchuca. Não nasci pra casar. Nós fala que ama e tua vida nós perturba. Nós fala que ama, né, DJ? Ai, ai. E nós fala que ama, oi, oi. Ave Maria, rapaz. Siga no Instagram o Rei do Faroeste Oficial. Alô, Conquista CDs, Tops da Rochadeira, Alisson CDs, DJ Bruno Mix, empurra que é sucesso. Ai, a culpa é das fofocas, me mandou morar na rua. Pra morar com as tchuca, eu vivo na gandaia. Então não se iluda, nem vem toda revoltada pagando de maluca. Não nasci pra casar, nasci pra... Não nasci pra casar, nasci pra dar piru pra tchuca. Não nasci pra casar, nasci pra dar piru pra tchuca. Não nasci pra casar, oi, oi. Ah, e nós fala que ama e tua vida nós perturba. Nós fala que ama e tua vida nós bagunça. Nós fala que ama, né, não, DJ? F. Maria, batidinha gostosa, coloca o seu paredão. Rau! ZR Produções, MT Records. Pode copiar, mas original é o Cowboy. O moral de Ibi Coara.